Ficheiro 52, último ficheiro, página 526. Por exemplo, eu não podia saber que as coisas na clínica das Salinas não tinham corrido completamente bem. Que Milene tinha acordado no dia seguinte, com a chuva a bater nas janelas e não queria sair de quarto. Que as horas iam passando e ela permanecia sentada a um canto da cama, agarrada a dois sacos. Fizesse o que se fizesse, não largava esse lugar. Chovia nas janelas e a rama das casuarinas andava cá e lá, como se acenasse. Porque não queria abandonar a clínica? Porque não queria descer as escadas? À enfermeira Eulália, Milene chegou a dizer que não se ia embora porque tinha perdido uma coisa. Que coisa? Que coisa, menina Milene? Ângela Margarida nunca mais iria esquecer a hora de dúvida que se instalara, quando a vira de gatas a olhar para debaixo da cama, à procura de uma coisa que tinha perdido. Que coisa, Milene? Milene, com os pertences espalhados em cima da cama, para ver se lhe faltava alguma coisa. Então, durante um momento, Ângela Margarida tinha vacilado. Tinha sentido que deveria dizer àquela rapariga toda a verdade. Uma espécie de respeito pela sua lógica sem lógica, a sua sabedoria sem ciência, o seu pressentimento, morando perto da razão, mas longe do seu centro. Por um momento, a sua sobrinha aparecera-lhe imensa, de um desamparo e de uma pobreza tão grandes que a faziam estender-se sem limites para longe e acima de todos. Por um momento, achou que ela se confundia com alguma coisa da humanidade que não tinha nome, alguma coisa renitente ao conhecimento, inalcançável por palavras humanas. Respeito por essa coisa que deveria existir para além dos nomes próprios e das vidas comuns. Nesse momento, sentir a vontade de lhe dizer o que tinha acontecido. O que ali se passara com ela, numa atitude autofágica que aflora os mais audazes nos momentos menos esperados. Mas tudo isso era só uma negaça suicida. Quando se apercebeu do que se estava a passar no seu íntimo, Ângela Margarida cerrou o coração, avançou na direção da cama e gritou: Arrume já essa tralha toda. É parva ou faz-se? Acha que alguém aqui dentro precisa de lhe roubar, seja o que for? E ela mesma tinha começado a enfiar os objetos de Milene dentro dos sacos, à pressa, amontoando-os de qualquer jeito. Felizmente que, ao fim da tarde, Antonino havia aparecido na portaria todo encharcado. Ângela Margarida também nunca mais se iria esquecer da forma como Milene tinha descido para se acolher a ele. E do modo como ele a tinha acolhido, desconfiado, a olhar para todos os lados, e a tinha levado, com uma mão posta por baixo do braço, como se a transportasse no ar, e Milene a deixar-se conduzir, a deixar-se levar, olhando para trás, agarrada aos sacos. Fora muito duro, mas tinha valido a pena. Passados 2 anos, Ângela Margarida ali estava agora, vestida de azul, a sobrinha ali estava, vestida de branco. O caminho intermédio fora difícil, mas felizmente chegava ao fim. Era domingo de Páscoa, um belo dia de primavera em Valmares. Cada um sabia de si. Eu sentia apenas que uma coisa se tinha passado. O padre entoou sozinho: Ó, meu senhor. O mesmo disseram todos os presentes. A cerimónia íntima, delicada. As pessoas que fotografavam e filmavam faziam-no com discrição, aparelhos pequenos, gestos quase invisíveis. Virei-me debaixo da capelina. De facto, era verdade, não estavam pretos para um lado e brancos para o outro. Estávamos bem misturados. Tínhamos sido colocados pela mão de um bom coreógrafo. Se João Paulo estivesse ali, saberia ele de alguma coisa mais com a sua esperteza estocástica? Por minha conta e risco, eu saberia depois que, na tarde de regresso da clínica, as luzes de Vila Regina estavam apagadas. Milene e Antonino iam jantar ao Pomodoro e ao Mão Largas. Tomavam café no Banana. Aos sábados entravam no Tocatinas. Andavam pelas dunas fêmeas. E quando tinham mais tempo, iam até às dunas machas. Iam também ao cinema metropolitano, de mãos dadas. As pessoas viam-nos por ali e por aqui, às vezes calados, às vezes com as testas unidas. Certa noite, ainda era aquele junho chuvoso, as luzes de Vila Regina estavam acesas. Antonino teria dito a Milene: Milene, eu sei como é. Ela pode vir de noite dormir a casa e não encontrar o caminho. Eu sei muito bem como é. Devias colocar lâmpadas lá fora, sobre a parede, onde diz quilómetro 44. Assim, ela vinha pelo caminho, lia e entrava. Mas com as luzes todas acesas, como é que ela reconhece o caminho, se antes nunca o viu assim? Vai pensar que não é a sua casa, que é uma iluminação de Natal? Vai andar por aí perdida? A conversa tinha sido meio a sério, meio a brincar. Achas? Tinha perguntado a prima Milene. Ela sabia. Metade era verdade, metade era mentira. A parte que era verdade não passava sem a mentira. E o contrário também se verificava. Estava tudo certo. Tinha ficado combinado que, assim que a chuva de junho passasse, os dois cortariam as eras e avivariam o quilómetro 44. Iriam comprar duas lanternas grandes para iluminar a entrada. Tinham de ser lâmpadas muito potentes. Em frente, as antigas vivendas, de dia para dia, desfiguravam-se. Passavam a armazéns dos géneros mais variados. Areia, madeiras, andaimes e carros vermelhos transportando carne misturavam-se no passeio. Era como se para uma parte do mundo melhorar, a outra tivesse de apodrecer. Sim, fazia todo o sentido mudar de tática para acolher os ausentes que andassem de noite perdidos pelas estradas à procura da sua morada. A morte não é morrer. A morte é sair da memória. O quarto de Dona Regina, lá em cima, de quando ainda era uma mulher lesta, esse poderia ficar sempre iluminado. Pois por que não, se Milene assim desejava? Se não sabia ao certo onde Regina Leandro havia ficado. O padre tinha cantado de novo: Aqui estou convosco. Eu ainda não sabia de nada. Só então a tia Gininha tinha virado a cabeça e olhado para trás. Os seus olhos mantinham-se impecavelmente pintados. Também ficaria a saber que, no dia em que Gininha tinha ido, pela terceira vez, tentar ler a Milene o testamento que estava guardado no cofre, em forma de cópia, disfarçado atrás da grande enciclopédia portuguesa e brasileira, a tia havia chegado completamente possuída pela alma mercadora do tio Dom Silvestre. Era como se ele lhe tivesse dado um estimulante indomável. Sem perder tempo, a tia tinha demonstrado como Milene ficaria muito bem só com Vila Regina. Milene sabia que não era verdade, que se tratava de uma mentira. Nesse dia, porém, no meio dos grandes olhos da tia, luziam os olhos pequeninos do tio. Está muito bem, tia, deixe ficar assim. Milene compreendia, não se importava. Nessa altura, ainda a avó de Antonino não tinha desaparecido na vasa e a Milene passava-lhe pela cabeça a ideia de dizer a todos os Mata que viessem viver para Vila Regina, em vez de voltarem para a poeira do bairro dos Espelhos. Para poder dispor da casa, livremente, o melhor seria ficar já com o quilómetro 44. Aceitava. A tia, com os olhos do tio dentro dos dela. Sem voltas nenhumas. Sim, já tinha dito. Milene não se importava. Assim, os Mata podiam ocupar tudo, desde o microclima aos quartos. Juliana andava radiante. Se os Mata viessem ali instalar-se, seria mesmo como na cabana do Pai Tomás. Tudo se harmonizava. A tia, nessa tarde de janeiro, abalara contente. Mas o que Milene e Antonino sabiam sobre o que se tinha passado na clínica das Salinas, ninguém conhecia ao certo. Se as contradições dos outros seriam difíceis de gerir, a vida de Antonino e Milene situava-se na zona mais delicada. A partir de certo ponto, não era possível tocar. Por vezes, cerca do meio-dia, Milene ia ver Antonino descer da grua. Iam almoçar os dois e ela voltava de novo a sentar-se em frente da obra quase terminada. Os engenhos no meio de altas torres, cortando a linha do mar. O hotel a fechar o último terraço no meio do casario que iria ser Vila Camarga. Ela adorava vê-lo subir, como um gatarrão que amarinhasse pela torre acima, para depois fazer aquele longo braço depositar os materiais que trazia do solo para cima da última placa. Milene gostava que ele lá ficasse, a manobrar a agulha longa, a executar as linkagens, a levantar e a depositar os pesos. Mas vê-lo subir e descer era o que ela mais apreciava. No fim de fevereiro seguinte, o tempo corria ventoso. O vento zunia nos perfis das gruas com o silvo duro. Era perigoso subir. Certo dia, as estruturas tinham começado a baloiçar. Ele encontrava-se sentado na cabine da Liebherr e não queria descer. Os rapazes do Pontiac amarelo tinham-se posto a gritar que ia haver ali um problema. Os companheiros de trabalho a chamarem de baixo, a chamarem. O encarregado da obra, por sua vez, chamou o engenheiro. Todos a chamarem por Antonino. O encarregado a insultá-lo pelo altifalante. Todos a olharem, sem compreender. As rajadas tinham passado. E só depois ele tinha descido. O que esperava lá em cima, Antonino? O quê? Meter a empresa construtora em trabalhos? Era o que pretendia ele. Se o vento não tivesse amainado, onde é que ele estaria àquela hora? Estatelado? No meio do chão? Era? Seu imbecil? Seu cretino? Nesse dia, Milene não se encontrava lá. Milene não soube. Eu saberia depois. Sim, amavam-se. Beijavam-se como antes, tinham projetos como antes, mas uma coisa qualquer, sem nome, tinha-os abandonado. Já deveria ser o fim da missa, já o coro só cantava, aqui está o Criador. A voz da solista surgia, clara, pura como o dia, está no céu e na terra ao mesmo tempo, o Criador. Ou então era só a minha alma, na verdade. Eu não tinha acreditado em João Paulo. Assim, viria a saber que, um ano antes, Antonino havia entrado no supermercado Modelo e tinha-se aproximado de uma das caixas. Era uma hora morta, entre as 4 e as 5 da tarde. A empregada falava alto com suas colegas. Ele tinha entrado para comprar lâminas de barbear, de que não precisava. Estava a passar na caixa de Divina, de propósito. Ele riu para ela. A princípio, ela não riu para ele. Mas depois, ela mesma o chamou em voz alta. Não te vais embora já? Espera-me lá fora, que já te descomponho. Seu bom pedaço de mau caminho. Espera-me lá fora. Ele tinha gostado da ameaça. Divina tinha-se desembaraçado rápido. Estava a sair muito antes da sua hora. Ainda aqui estás? Já me tinha esquecido. Tinha-se feito surpreendida. Pois muito bem, vamos lá ver. Então o que queres tu de mim? Divina não tinha transporte seu. Subiu para a carrinha cinzenta. Rodavam rápido, rápido. A própria estrada parecia ter rodas suplementares. Era tudo tão fácil com Divina, tão simples, tão cómodo. Entraram em casa, rápido. Era numa espécie de aldeia, mas servia. Ali podia entrar-se à pressa e tudo acontecer rápido. Todos sabiam tudo uns dos outros e ninguém se importava. A moradia era pequena. Divina começou a despir-se. Antonino também. Às escuras que fosse, e ele conheceria a casa. Meu bom pedaço de mau caminho, meu bom pedaço, soluçava ela. Abraçaram-se furiosamente. E depois, passada meia hora, Divina tinha começado a vestir o sutiã e a calça. divina, aos gritos. Ela fez-te feitiço, seu cabrão de merda. Um cabo-verdiano sem tesão nenhum. Um badio de pé rachado, feito trapo. Já não presta, seu cabrão de merda. Divina tinha vindo gritar, isso mesmo, à porta de sua casa, para toda a aldeola ouvir. Quanto menos o avistamos, mais o reconhecemos. Oh, é ele mesmo, meu senhor, cantou a voz cristalina. Sim, eles os dois ainda lá estavam. Agora viravam-se, podíamos vê-los. A máquina de filmar aproximava-se. Era como se lhes quisesse tirar um bocado. Por momentos, o silêncio dentro da igrejinha era tão genuíno que parecia mortal. Uma coisa se tinha passado. Fora antes de Ana Mata ter abalado com um saco de merenda à procura de um barco. Essa ideia herdada do telegrafista da cidade da praia. Final de janeiro, quando Milene queria que todos os habitantes da Fábrica Velha fossem viver para Vila Regina e os Mata se preparavam para voltar ao bairro dos Espelhos, eu nunca viria a saber ao certo. Esse encontro sempre me foi vedado, mas viria a ter bons motivos para pensar que sucederá assim. Que certo dia, Antonino Mata tinha aparecido cerca das 11 da manhã nas instalações da Câmara Municipal de Santa Maria de Valmares, que era uma segunda-feira, que a sala de espera estava repleta. Antonino Mata, que nunca tinha marcado audiência com quem quer que fosse ali naquela Câmara, queria encontrar-se com o presidente. A pessoa que atendia naquela manhã era uma mulher de sapatos ortopédicos e colar de pérolas do Rio. Tinha olhado para ele como quem olha para um cachorro a querer entrar num talho. Você? E a que propósito? Antonino usava um enorme relógio no pulso e caminhava sobre sapatos brancos de sola muito alta. Os dois pré-molares que lhe faltavam cavavam-lhe a cara. Além disso, fumava, chupando o cigarro. O seu cartão de apresentação não era formidável, mas ele tinha insistido. Olhe, a senhora diga lá dentro que está cá fora Antonino Mata, que precisa falar com o presidente da Câmara e que estou aqui sentado. A mulher foi lá dentro e voltou. Ele tinha-se posto à espera. Durante a primeira hora, sentado num banco. Durante a segunda, andando de um lado para o outro. Na terceira hora, em pé, as mãos metidas no blusão de cabedal, mais ou menos estático. A funcionária, como se tivesse esquecida, tinha-o inquirido de longe. O que quer você? Ele nem lhe tinha respondido. Só se tinha virado. Eram já 2:30 da tarde. A porta abrira-se e o engenheiro Rui Ludovice havia saído com o seu adjunto e o seu secretário. E você não vai almoçar? Antonino Mata tinha dito que não ia. Ficava a marcar o seu lugar. Ela percebia muito bem que aquele homem estava determinado a esperar pelo presidente. Ela tinha dito então, escreva aí o que quer. Ele tinha escrito, chamo-me Antonino Normand Mata. Desejo falar com o senhor presidente. Ela tinha ficado a olhar para o papel e ali mesmo havia decidido, só se for de tarde. Claro que já era de tarde. Ela tinha acrescentado, tarde, muito tarde. Não fazia mal. Poderia ser tarde, tardíssimo. Ele não se importava. Ela fingiu-se lembrada de alguma coisa. Era por causa de um assunto de uma fábrica velha? Ele tinha respondido, exato. Aí já era de tarde, mas não muito tarde. O presidente e a curta equipa oficial tinham reentrado para receberem de novo. A funcionária tinha dito, já por volta das 17 horas, com o ar de quem havia vencido sozinha uma tremenda dificuldade. Espera aí, uma tremenda cumplicidade. Vai recebê-lo fora da agenda. O que vai ser de nós quando este homem bom perder a câmara? Antonino Mata só iria ser recebido às 8. Nessa altura, já as instalações da Câmara estavam desertas. A funcionar só estava o adjunto. O próprio presidente tinha dito à funcionária: Dona Eulália, pode ir. Já é muito tarde. Eu também estou já de saída. O Frutuoso, que vá também andando. No gabinete tinham ficado os três, contando com Antonino. O presidente ainda teria dito para o adjunto: Você pode ir buscar o dossiê de que lhe falei? O outro fora para dentro. Só então o presidente encarou Antonino Mata. O que há? Antonino Mata ter-lhe-ia dito: Senhor presidente, há que alguém vai ficar em breve sem vida. Eu vou tirá-la. E quero saber a quem devo tirar. Falo do que a sua mulher fez lá na clínica, à minha namorada. Rui Ludovice tinha sido imprevidente. As instalações estavam desertas, nem guarda tinha. Ele chamou pelo adjunto, levantando-se. Deixe estar. Desta vez eu só venho dizer o que sei e perguntar-lhe a si: se foi o senhor, se foi a sua mulher ou se foi outra pessoa quem mandou fazer aquela pouca vergonha na rapariga. Você esta noite só me vai dizer isso. De resto, pode mandar virar as algibeiras do meu vestuário. Não trago nada. Mas não da próxima vez, não será assim. O adjunto estava próximo e não entendia o teor da conversa. Só pensava em pedir socorro a alguém, contra a mão levantada de Rui Ludovice, que dizia, em duas direções diferentes, com sentidos opostos: Calma, calma. O marido da tia Ângela Margarida pediu ao adjunto que se retirasse também. O grande problema era se o adjunto escutasse o motivo que trazia ali aquele rapaz de Cabo Verde. E assim tinham ficado sós, naquele casarão, a falar um com o outro. De que teriam falado? Antonino teria enumerado todas as facas que possuía em casa e todas as armas de fogo que sabia manejar e da sede de vingança que sentia, que era mais forte do que ele, porque fora ensaiada em tempos imemoriais por seus antepassados. E tinha dito que sim, que assumia, que era uma questão de vingança, que o presidente olhasse bem para ele. Aquilo que ele estava sentindo era puro desejo de morte. Naquele momento, ele dava tudo para se vingar. Entendia que uma vida inteira se poderia justificar pela vingança de um minuto como aquele. Sim, pensava em Milene e queria vingança. Não queria justiça. Não existiria justiça possível. As mãos de Antonino tinham ficado brancas de raiva. As mãos do presidente da Câmara de Santa Maria de Valmares tremiam de leve sobre a mesa. A úlcera, do tamanho de um botão, naquela noite, por certo, iria sangrar. Mas Rui Ludovice era um homem de ação. Por vezes era mesmo a própria ação, observando tudo por cima, trabalhando por cima os conflitos. Fora o caso, Ludovice tinha dito: Homem, vamos raciocinar. Eu não sei o que se passou. São coisas de mulheres e de médicos e de chafurdadores do corpo humano, essa cambada. Mas eu não sei o que se passou. Agora, uma coisa é certa. Se isso se passou assim, e se você se quer vingar, pois vingue-se. Olha, eu não sei de nada. Mas o que lhe posso dizer, em primeiro lugar, é que se eu fosse você, no seu caso, primeiro eu pensaria muito bem. É boa a vingança, deve ser, mas só dura um minuto. Nesse caso, e porque você está a querer concretamente vingar-se em mim, você tem duas portas. Tem a porta da vingança, por onde você entra e fica satisfeito consigo mesmo. A sua mão nunca mais vai esquecer essa boa sensação de se vingar. E, no entanto, atrás dessa porta você abre-a e só existe o abismo. O abismo, está a ver? Pelo contrário, se você reserva e entra através da outra porta, a da prudência, você salva os seus três filhos, a sua mãe, as suas tias e todos os seus irmãos de caírem no abismo. Você salva a própria Milene de cair no abismo. Pense bem. Se você escolher a primeira porta, todos eles, a começar por Milene, por quem tudo isso está a acontecer, irão lá parar ao abismo. Isto é, você tem duas portas. Com a segunda, você salva todos. E até pode salvar os seus irmãos, que andam sob o olho da polícia. E, sobretudo, salvar-se a si mesmo, Antonino. Sim, porque, no meio de tudo, você é importante para você, Antonino. O marido da tia Ângela, Margarida, tinha-se levantado. Andava de um lado para o outro no seu gabinete. E, como bom orador que era, o instinto levava-o para a demonstração. Abria uma porta e dizia, concretizando, faça de conta que esta é a porta da salvação. E agora faça de conta que esta outra é a do abismo. Por esta, entra com satisfação durante um segundo e deita tudo a perder. Por aquela, entra com dificuldade, mas salva todos. Agora você tem de escolher, Antonino. Antonino, com as palmas das mãos brancas de raiva, tinha muita dificuldade em ouvir. A noite seria longa. Consta que teriam saído. Que num golpe de ousadia desusada, Rui Ludovice teria mesmo dito. Eu não fui, mas já que me escolheu, pois vim sem mim. Estavam dentro do carro particular do tio. Antonino tinha a cara molhada. O tio teria dito ainda. Mas se não, você dará uma vida boa a todos aqueles que tanto ama. E você sabe, Antonino, havia muito tempo, mas muito tempo mesmo, que eu não privava com alguém com tanta hombridade como você. Você, desculpe mudar de assunto, mas que instrução tem você? 7 anos? No seminário de São Nicolau? O 8º incompleto? Só gostava de motores e eletricidade? Gostava de ser manobrador de gruas encartado? Gostava de sair daqui, de ir para muito longe com os 3 filhos e com a Milena? Sim, também percebo. Gosta de gruas, porque gosta de olhar de cima. Gosta de manobrar pesos. Gosta de subir e de descer a correr, de chegar lá acima com o coração a bater. Gosta do risco, quando o vento assobia nas gruas e elas podem virar. Gosta de subir lá acima, mesmo quando elas podem virar e você pode morrer. Está bem, Antonino. Você precisa de ajuda. Pois eu não o conhecia. Você está a ver bem as duas portas que se abrem. Você está no meio das duas. Você ainda pode escolher. E pelos vistos, Antonino tinha escolhido. Ainda iria demorar 1 ano. Por certo, a escolha não fora linear. Por certo, andaria entre as duas portas, de cá para lá. Dias e noites, meses e meses, como provava o facto de ter procurado a caixa divina. E depois tinha decidido. Ali estavam. Milene virou-se para a assembleia antes de Antonino. Sorria com o véu levantado. Os olhos estavam brilhantes. A cara estava corada. Parecia vir disparada para se entregar nos braços da pessoa acabada de chegar no avião da manhã. Antonino é que a segurou. Trouxe-a até ao meu lugar com compostura. Eu tive de retirar a minha capelina para a beijar. Ficámos as duas a rir, uma diante da outra, como no tempo do melhor verão das nossas vidas. Só o rapaz do barco era outro. Tiveram de nos separar. Milene e Antonino encaminharam-se na direção do portal. Os circunstantes voltaram a formar 2 alas. Ali, rente ao chão, éramos cerca de 40. E ainda estávamos todos presentes. Para quem nos visse a partir da abóbada branca, seríamos todos parecidos. A partir da rota dos pássaros, todos iguais. Existiríamos para a abóbada celeste? O padre fez um sinal de despedida, sorrindo. Um raio de sol batia nele, fazendo brilhar a ramagem de ouro espalhada na sua capa. A voz prateada do coro, dirigido às alturas, ainda disse: Oh, meu senhor, quando te veremos? Lá fora, onde o grupo se formava, tiravam-se fotografias sem cessar. Lisboa, 10 de julho, 1998. Terminou a leitura da obra O Vento Assobiando nas Gruas, de Lídia Jorge. Este livro foi gravado para os utentes de deficientes visuais da Biblioteca da Câmara Municipal de Coimbra entre os meses de junho e julho de 2013.